pensar aqui à solta. Umas quantas palavrinhas começam pela mesma letra. Vamos ver se adivinhas. Dedo, W, drogaria, domador, dúzia, dragão. Dominó e demasia, dorminho, que divisão. Estas palavras à solta todas têm um porquê. Começam pela mesma letra. Quem é que sabe qual é? É a letra D. É a letra D. Derretido, disfarçado, Dinamarca, diretor. Diadardo, delicado, mais dentista e domador. Estas palavras à solta todas têm um porquê. Começam pela mesma letra. Quem é que sabe qual é? Aí, bora! É a letra D! É a letra D! Direito, disco doente, desfio, desafinar. Dromedário, detergente, dar, dormir e despertar. Estas palavras à solta todas têm um porquê. Começam pela mesma letra. Quem é que sabe qual é? É a letra D. É a letra D. Já se vê.